Ficamos muito felizes por ver você. Querida Julie, fiquei imensamente grata por nosso jantar no dia de Ação de Graças durante a minha viagem a St. Louis. Pela forma gentil e apaixonada como você e Michael olhavam um para o outro, percebi a grande reverência mútua que há entre vocês e pude ver como seu amor floresceu a despeito dos pequenos obstáculos que encontraram em seu caminho conjugal. Como comentei no café da manhã, mesmo os bons casamentos são às vezes complicados e demandam muita paciência e tolerância. O casamento expõe o casal a um relacionamento extremamente íntimo, 24 horas por dia, fazendo com que pequenas farpas surjam mesmo nos casos mais tranquilos. Contudo, acho que uma atitude muito comum hoje é responsável por agravar as dificuldades do casamento e de todas as nossas demais relações, a falta de reverência. Não quero dizer apenas falta de reverência por Deus. Também tenho em mente a falta de reverência por outras pessoas e mesmo por coisas. Deixar de reconhecer a nobreza interior e o valor das pessoas e das coisas, tratando-as sem o respeito profundo e afetuoso que merecem. Em seus escritos, meu marido chamava a reverência de a mãe de todas as virtudes, e ressaltava ser ela a chave para uma vida feliz, e sem dúvida para um casamento feliz. É preciso ser um marido reverente para adotar a atitude correta diante da esposa, dos filhos, de outras pessoas e de Deus. A pessoa irreverente, por outro lado, tem para com os outros uma atitude autocentrada. Considera o mundo como um meio para sua satisfação pessoal. Como essas coisas podem satisfazer meus desejos? E por ser assim, ela se priva de tudo o que há de maior e mais belo na vida humana, inclusive a amizade e o amor, os quais a arrogância, que é o coração da falta de reverência, acaba por destruir. Um dos sintomas mais perigosos de nossa época é a falta de reverência pelas pessoas, pela sexualidade, pelos mistérios da vida, pela morte e, por último e não menos importante, por Deus. A irreverência está tão arraigada na vida moderna que devemos estar sempre atentos para não nos infectarmos inconscientemente por ela. Todos pecamos contra a dignidade das outras pessoas, muitas vezes de modos vergonhosos. Lembro-me de uma esposa que tinha todo o zelo possível por sua porcelana, mas sempre era grosseira com o marido. Alguns homens se dirigem aos seus chefes com grande respeito, mas não têm qualquer reverência para com suas esposas. A intimidade gera desprezo, diz o provérbio. Infelizmente, há aí alguma verdade. Cabe a nós desmenti-lo. Em especial, após um dia difícil no trabalho, quando os dois voltam para casa, cansados e exasperados, é fácil ser irascível um com o outro. Embora seja mais difícil manter o controle nessas circunstâncias, vocês devem se manter conscientes de que ambos são feitos à imagem e semelhança de Deus, seres dotados de dignidade, que merecem ser respeitados e amados. Continuem a mostrar reverência no tom de sua voz, em suas atitudes, em seus gestos, no modo como vocês tocam um ao outro. A beleza de seu casamento com Michael depende em grande medida de vocês terem uma reverência inabalável um pelo outro. Quanto mais próxima você se tornar de seu marido, mais deve tremer de reverência por ele. Eu estou convencida de que muitos casamentos fracassam devido à falta de reverência entre o casal. Nenhum casamento pode sobreviver à tempestuosa existência humana sem isso. A visita que fiz a vocês na semana passada me convenceu de que você já compreende muitas dessas coisas. Caso fracassasse em alguma dessas áreas, o principal É você reconhecer as suas faltas, pedir perdão e começar de novo, com coragem renovada. Receber notícias suas e saber que você está feliz seria uma grande alegria. Com amor livre.